Ouça agora na antena web Friday Night. A seguir, não perca mais uma edição de Nirta Zoira. Friday Night na Rádio Antena Web, preparados para mais duas horas de grandes músicas. É verdade, hoje estamos com a pilha toda, com um monte de energia. E hoje vamos ter aqui uma espécie de Best of Friday Night. Ou seja, músicas que porventura até passaram por cá ao longo deste quase um ano de programa. E também, claro, vamos ficar com algumas músicas que, não passando por cá, são do melhor da Dance Music. Sobretudo, neste caso, até dos anos 1990. Vamos começar com três que mais parecem todas a mesma. Só muda-me o dia, o ritmo mantém-se. Venga Boys, Kiss, When the Sand Will Shine. E Abadu, a música dos La Bouche, aliás, do La Bionda, peço desculpa. Por ouvir também a música fantástica de Dorothée, a música Elle est amoureuse. É uma música que é o original dos anos 80, mas é uma brincadeira que se farta de 2006. Depois vamos chegar com música mais recente. Vamos acelerar ao som de Michael Kreis com La Mescla, La Bombosina. Por ouvir também a música fantástica de Martin Solveig com Dragonette, shows Hello. E vai fechar a primeira sequência de 5 músicas do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Baby, amoureuse ou la menteuse, elle est amoureuse. Mais non, c'est juste un bon copain. Oh, écoute, ou la menteuse, elle est amoureuse. Ça, tu m'énerves. Écoute, tu continues, plus jamais je te mets aussi avec moi. Alors, oh, tu es pénible, le coup. Martin Solveig com este tema Hello, mais Dragonette, claro está. Atenção, porque agora seguem-se mais 5 músicas e vamos começar pelos anos 90. Dewey traz-nos Under Simpson. Para ouvir também a música fantástica Tatiana, ela que nos traz Santa Maria. Para ouvir também a música Everybody's Free. Logo depois vamos chegar com os Santa Maria, uma banda portuguesa que nos traz o tema Tudo para Te Amar, mas é o remix. E que remix, só vos digo, é do outro mundo. Vamos depois voltar até aos anos 90, bem no finalzinho, previmos mais uma banda portuguesa. Eles chamam-se Santa Claus, o tema chama-se Lilás, e vai fechar a segunda sequência de 5 músicas do nosso Friday Night de hoje, aqui na Rádio Interweb. É sempre a subir. Mais uma contagem de 5 para 1 e depois não me responsabilizo, meus amigos, porque a energia hoje está demais. Vamos à música. 5, 4, 3, 2, 1. Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why, can't we live as one? if there's heaven up above, wish you could use some love. 'Cause we're the one.

mais 5 músicas nesta edição do Friday Night, terceira sequência. Mas agora não vou dizer todas, não, não. Agora vou guardar algumas para mim. Vocês vão ter que adivinhar. Mas bem, vou dar mais dinheiro. Nós vamos começar a terceira sequência musical de hoje com Luna, You and I. Provi também lá mais para a frente, Run on Time, de Black Box. Vamos fechar com uma daquelas músicas grandalhonas, fantásticas. É verdade. A música chama-se Where Is My Man e é a versão de Heart Kit, mas é aquela versão externa que dá para dançar, dançar, dançar, dançar. A propósito, já arrastaram as mesinhas, já arrastaram as cadeirinhas, já prepararam as perninhas. Tenha mais uma contagem e mais 5 musiquinhas sempre à subida. 5, 4, 3, 2, 1. Love is a way to reach a desire. In the sign of a spiritual power, living, creating a mystical fire, floating down through the sorrow. Tonight I'm in love, just you. And I wonder, is everything true? Keep on holding me tight while we're making sweet love through the night. Yeah. am the sign of a spiritual power, living, creating a mystical fire, floating down through the sorrow. Tonight I'm in love, just you and I. And I wonder, is everything true? Keep on holding me tight while we're making sweet love through the night. You and Take control of your mind, your body, and your soul. Take control. that we came with, thinking that we're coming with the same old same shit. But you're wrong, we got it going on, the party jumping all night long. So get down with the music player, everybody let me hear you say, if you wanna party, better things in life that are rent-free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri, Capri, Capri. De volta já quase no final do nosso Friday Night de hoje. Mas temos mais 5 músicas naquela que é a penúltima sequência de 5 temas do nosso Friday Night. Agora vamos ficar com mais 5 músicas, dizia eu, mas só vos vou dizer as duas, aliás, a primeira e a última neste caso. Vamos começar com Move Your Body dos Unlimited Nation e vamos acabar com a música de Ricky, chama-se Give Me, Gotta Give Me. São duas das 5 músicas que vão poder ouvir nesta edição do Friday Night de hoje. E depois de uma contagem, a quarta de hoje, vamos ficar com grandes, com 5 grandes músicas e vai ser sempre a dar-lhe nesta edição do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Move your body next to me, let's have some fun, just you and me tonight. You can give me what I need, you're my heart desire. Get the real eyes, real face of the próxima música é brutal. Não podes perder. E pronto, chegamos ao final de mais um Friday Night aqui na Rádio Interweb. Agora as últimas 5 músicas. Só vos digo a primeira e a última. Vamos ficar com mais 5 temas então. O primeiro chama-se Bass Power. Vamos acabar com uma grande música de Cat Project, que nos trazem I Don't Wanna Believe. E é assim que fechamos as portas de mais uma edição do nosso Friday Night. Quanto a mim, volto precisamente de hoje a uma semaninha. Até lá, façam um favor, sejam felizes e aproveitem a vida ao máximo. Vamos à música, até para a semana! Friday Night. Tell a DJ to hit that switch, pump the bass, and put it in the mix. Yeah, you know the deal. want you to feel. Time, don't you need me? Don't you feel alright? need. I have the moves to beat the ore. The power of one, and I've got much more. E venha comigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.